O acetato, o disco de vinil em contato com a ponta de diamante. A propagação do som pelo atrito. Seu surgimento na década de 50 traria mudanças irreversíveis nas mais diversas sociedades. A nova mídia foi fabricada em escala industrial, alterando para sempre o modo de vida de indivíduos em todo o planeta. Mero entretenimento, música na sala de estar, long player. No início, o gramofone, hoje o toca-discos. Na contracorrente do disco, a descoberta, sons jamais ouvidos, scratch. Pelos quatro cantos, propagando a nova ordem. A bolha do Titic risca. O som batendo forte nos falantes. Palavras ressignificadas, reconstruindo a semântica, o sampler. As palavras que eu te digo, não as digo de mim mesmo. Subversão da palavra dita. Nova linguagem, mensagens transmitidas pela habilidade das mãos. Um novo idioma unifica nações em lados opostos do globo. O surgimento de uma nova espécie. Seres fantásticos dotados de capacidades jamais vistas e ouvidas antes. Nova ordem, sons jamais ouvidos. A bolha do Titic risca. A bolha do Titic risca. Por toca-disco. Faz coisas tão fantásticas. A bolha do Titic risca. Por toca-disco. Sempre inspirado pela rua enquanto o disco toca. Por toca-disco. A bolha do Titic risca. O som batendo forte no forte. O maestro solitário. Incansável, mestre dos toca-discos, reconstrutor sonoro, próximo passo evolutivo da humanidade. Como toca-discos? Como toca-discos? Como toca-discos? E todos vós estáis por isso maravilhados?